situação aqui? Afirmativo, sem tráfego na aproximação no momento. Ok, grato. Vem pela radial 320. Gente, Charlie Alfa Tango, mantenha-se em condições visuais na escuta permanente do controle. Reporte afastado de Salvador a 20 milhas, quando possível seu chamado de pouso. Chamado de pouso é o 1355. É o 355, copiado. Charlie Alfa Tango, reporte a 20 milhas. Vai remontar 20 milhas fora, tá? 390. Autorizar a decolagem, pistão a zero, vento variável, 7 nós. Autorizando a decolagem com 630. Salvador Rio 9811. Solo. Bom dia, estou passando pelo Leber. Gente, confirma apenas o nível? 105. Gente, agora estou de contato. Salvador Rio 9811, bom dia. Confirma, aeronave chamou, Rio 98 Nuno. Afirmativo, informação Quebec, autorização Fortaleza 370. Gente, aguarde cópia, Rio número 2. Escuta. Erro 19, confirma o parte, parte 5. Gente, Salvador para a Serra, 9B Delta Hotel. 105, o nível decola da 17, curva direita, corredor Axé. Respeito mil pés até liberação do controle. 1208, controle, acione 5060 no transponder. Certo, é com o Flamengo, apenas confirmando se a 9B Delta Hotel fica em Barreiras. Gente, então para assinamento da de decolagem, chame a torre em 1895, confirmando apenas o POB. 044, é com o Flamengo e Bombão. Viapuca. Bom dia, 370 Viapuca, 630. Direcionar reposta para que saque do 1 de novembro. Direcionar reposta para saque. Rio 9811. Rio 9811, Fortaleza. Copia, frente acordada, mas copia já. Salvador Fortaleza, 390, nível autorizado, via UP UISC 50. Você aí conforme a roda do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição de Lube. 1208, controle, acione 5056 no transponder. Rio 390, autorizado para Fortaleza, próxima rota do plano, decola da pista 1-0, por esquerda, após decolagem, setor a subida, Momo, transição de loop, aerovia de Paris, 5-0. Próximo direcionário, standby 5056, controle 120, decimal 8, e 98, 1-1. Barreto, chame para buscar estacionamento Rio. Pronto, para buscar estacionamento. Autorizado no faixa 3, chame para o táxi. Para o táxi, 98, 1-1. Era 2591, reposta, utilizando o curso do localizador. Contará o curso 02591. Contrário, Salvador, bom dia, azul 4207, para lançar o cadastro. Controle, prossiga. Eu 4207, com a Quebec, passa 210 para 160. Eu 4207, disse que mantém nível 050 na chegada da ponte e aguarde o procedimento do LS Set to Ray. 050 na ponte, aguarde o LS Set to Ray, 407. Cacos 19M, autorizado. Ingresso e aporte pronto para decolagem, Cacos 097. Estou, Guardião 01. Já chega. Agradecendo, ciente do 90 para 197, está igual com ele, já adentrando na pista em uso. Está prosseguindo para o Grécia. Gente, Guardião 01, o vento é variável com 9 nós, altímetro na 08, a porte solo controlado. Como 08, variável com 9, temperatura solo controlado. Guardião 01. Voo no 630, chame Recife agora na frequência 2085 até 2545, voo no 630. 641, precisa de autorização, Mateo. Estamos controlados, Guardião 01. 7, Guardião 01, solo aos 35, frequência livre, bom dia. 35, livre, bom dia, muito obrigado. Arcos 1, vem autorizado, decolagem, pistão 97, vento variável, 7 nós. Mantém a regra de voo visual, frequência livre, chega a rotando. Localizador, Força Aérea 2591. Flash final do procedimento, chame torre 1895, Força Aérea 2591. Sétima, 12.95, Força Aérea 2591. novembro, decolado aos 36, controle 120, decimal 8. 308. Novembro, prossiga em regra de voo visuais, meu plano corredor Caixa Pedra, reporte passando farol da barra. Eco Zulu Novembro. Tá, farol da barra. Voo no 648, está na posição 1, já pronto para pushback e acionamento. Gente, voo no 648, copia Maceió, 350, sem reclamação Quebec. Sem Quebec, copia Maceió. Salvador Maceió, 350 autorizado, via Eco Zulu 7. Decolada 1-0, primeira curva à esquerda, saída Tuca, transição Caju. 1-2-0-8, controle, 5-1-1-3, transporte. 0-2-5-9-1. 1-0, decolada 10, curva esquerda, Tuca, Caju, subida. 2-0-8, controle, 1-1-3, gol, 1-6-4-8. Correto, agora no instante para o início do pushback, 1-6-4-8. Só para confirmar, é 5-1-1-3 o transporte. Afirmo, 5-1-1-3. Obrigado. Tem a posição aguardando para início do pushback, dono 648. Aguarda, o 642. Boa tarde, eu vou no bom dia ainda. Vou no 621, pronto para Costa Congonhas. No 621, ciente, aguarde e cobra para Congonhas. Tá bom, Dael Leda Brito? Dael Leda Mótima. Mótima. Do 4207, desde que mantendo os mil, considera as restrições em pelo, é possibilizado no curso do localizador do 4207. Desce, mantém 2000 direto, sem restrições em pelo, azul 4207, chama a tarde, chama aí estabilizado no curso do Londres. Economia, 2h55, alternando Teresina. Confirma apenas o PLD? 02. Gente, obrigado, táxi via Indy Alfa, no ponto de esperada 1-0, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-2. QNH 1-0-1-8, táxi do ponto de esperada 1-0, chamada torre, 1-2-8-9-5-9-8-1-1. Gol 1-6-4-8, coletivo de solo, que é posição na Vida Rio, libera a retaguarda, saiu de pushback na posição 0-1, chamando para o Daniel. Sim, após o Rio, livre o pushback para a geração 1-6-4-8. Usado backtrack, taxia via pista, prossegue para o pátio militar, via táxi para o hotel, reporte livrando. Efetua backtrack, livra direita para o pátio militar, procede 25 ou 9. Tem perfil da chegada, reporte em dona azul 4207. Sim, então, a próxima foi reporte a dona 4207. São Paulo, copia? Copia. Salvador, São Paulo, Congonhas, 360 autorizado, via Eco Zulu 1-0. Decolada pista 1-0, primeira curva à direita, saída Dael, Leda, Mótiva. 1-2-0-8, controle, 5-1-0-3, que transponde. Autorizado 360, Eco Zulu 10, decolando a 10, curva direita, Dael, Leda, Mótiva, 1-2-0-8, 5-1-0-3, é o gol 1-6-2-1. 1621 com o regimento correto, chama o meu pushback e acionamento. Camarim. Solo Salvador, é o Golf Oscar Índia. Golf Oscar Índia, prossiga. É o Golf Oscar Índia, posição Uno Lima, do Pátio 3 para reboque, posição 04 do Pátio 1. Pátio 3 está autorizado a iniciar o reboque, reporte para ingresso no pátio principal, Golf Oscar Índia. Livre o reboque, e reportará no intérprete de página principal. Golfo da Caim. 0251, lembrando a pista no hotel. Tem que sair 2591 na estação da frequência livre, bom dia. Obrigado, bom dia. Aqui 981, autorizado decolagem, pistão no zero, vento variável 7 nós. A linha decola pistão zero, aqui 981. Siga em regras de voo visual, uma tração emitida a reportar, frequência de programação e pouso. Pois não. Sua atenção será o nível 105? Sim, suba e mantenha nível 105, mantendo regras de voo visual, checkpoint livrando a terminal. Informe a sua radial ideal de saída. Zulu 9, me informa sua radial ideal de saída? Radial 311. 311. Sim, você pode utilizar na radial 301 no... prosseguindo ao nível 105, é o Zulu 9. Passando o dono, Azul 4207. Selecionado o procedimento, chame torre 118, decimal 95, Azul 4207. Contato 4 de agora, 1895, Azul 4207, obrigado, bom dia. E? Bom dia, Azul 4207, passou do Azul 4207, bom dia, ajuste no 018, continua aproximação, reporte baixado e travado. Continua aproximação, chamada de baixada e travada, Azul 4207. Passando em Pantinho, Rio 98, uma hora, cruza 4 mil escudos. Rio 98, no 1, suba no perfil da saída Momo, reposta, subindo para o nível 390, reposta cruzando o nível 150. Consideração não radar no momento. Rio 98, no 1. 390, reportará cruzando 150 na Momo, 98, 1, 1. A 177 segue via engine alfa no ponto de espera da 10, torre 1895, GNH 10 e 8. Engine alfa, espera 2, 0. O vento variável, 5 nós. E ele teve pouso centro do vento, Azul 407. Número 648, mantém o ponto de espera. 1561, chegada Mari, Quebec. 1561, desça e mantenha nível 050, reporte cruzando o nível 100 ou passando na posição Mari, 1561. Aguarde o procedimento TLS Explorer, ajuste 108. 1050, 618, chamada Mari, cruzando uma centena com 500. Cruzão 30981 Acho que isso cruzar o nível 150 e o 9811 passando a posição bom. Na escuta, repartará o 150 ou passando a posição bom. 9811. Paulo Salvador, muito bom dia. Zou 4207. A 207 prossegue Alfa Chameleon da Juliette. Alfa Chamante da Juliette, o azul 4207. Oito autorizado em colagem, pista no zero, vento variável 7 nós. E 981 no sul, agora ao nível 310, restrito pelo centro Recife. Vou direto no rumo de Abuco. Direto a Abuco, 9811. Firme, informe agora o nível de cruza. 160. Firme Recife agora na frequência 12685 ao termo 2545, gol no posição Rio 989. Recife agora 2645, confere. 12685 ao termo 2545, Rio 989. 12685, 9811. Azul 4207, ingresso Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, azul 4207. Abatango, Vitor Romeu, uniforme, o controle, prossiga. Coro 648, decolado 249, controle 120, decimal 8. 208, esse é o Dom 648. Deixa para o Ira de Santana, uma trave conhecida a reportar. É forte, cruzando a altitude de 4 mil em descida. Vitor Romeu. Vitor Romeu Uniforme. Espero sair da PUCA, transição Aracaju, voo 648. 648, sobre o 350, vai precisar manter a próxima, evitar formações, por aproximadamente 20 milhas. Autorizado os necessários, voo 648, e acione modo idente. Identificou, 648, apesar de desvios necessários. Controle Salvador, bom dia, 64, bom dia. Gol no 648, contato, radar, vigilância, gol no 648. 648. Gol no 561, aciona identificação. Chica Índia, prossegue pátio principal para o portão 4. Tem livre o ingresso do pátio principal, portão 4, gol fio, Chica Índia. É. 3.000 do ingresso, gol 5.1, poderia ir para direto da tá? Está autorizado direto do UNA agora. Atingiu 170, boa noite, 64. Bono 561, 2000 Duna, Bono 561. 2000 Duna, 561. Bono 864, sendo uma hora idêntica, desse mantém a altitude de 3000. Aguarde o procedimento LS, ajuste 9018. O procedimento previsto LS X-Ray para pista 90. Bono 864. Sim, desceu para 3000, número 08 azul. Mestre Luiz, considere que isso não adianta. Agora seu 62199, puxa para adicionamento. Está autorizado o pushback 19, chega para o táxi. Chamarei. Da proa de Itap, gol 864. Não entendi. Falecido da proa do Itap, gol 864. Nada. Bruno Novena, mantém a regra de voo visuais. Chame agora Recife, na frequência 1288, alterno 260. Ah, por onde já vou no 648? No 621, está pronto o táxi sobre 186, alternado ao Galeão, com 4 horas e 10 de autonomia. 186, Galeão, confirme a autonomia? 4 horas e 10. Táxi até através do gate 05, voo no 621. Através 05, voo no 621. Olá, bom dia, voo no 094. Para Fortaleza, agora distante cópia, prepare saída Momo. No 648, chama Recife agora, frequência 2685, alterno 2545, gol no 648. 2685, 2545, no 648. O número 1 prossegue, táxi via Indy Alpha, ponte esperando no 0, torre 1, o número 95. Estamos observando a aeronave da companhia, sinalizando o reboque aí com o gate 04. Oi, Chico, no visual com a aeronave terminando o reboque, ponte espera, 1895, chama a torre, obrigado e um bom dia. Bom dia. 1094, copia Fortaleza. Copia Gol 1094. Salvador Fortaleza, 370 autorizado, via Upper Zulu 19. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. 1208, controle, 5140, transponda. 1094, autorizado Fortaleza, 370, perdo 19, 10, curva à esquerda, Momo Froti, controle 208, transponda 5140. Beto, sem pushback, acionamento. Meia dois um, ponto de estrada da 10. Bom, no 621 ali, decola pistão no zero, vento variável, 7 nós. Ciente, ali decola da 10, bom, no 621. Final do procedimento, chame torre 11895, gol no 561. 295, gol 561. 1864, desse mantendo 2.000, autorizado final LS. 2.000 e LS, obrigado. 561, no coxa de aproximação, altímetro no 0 no 8, aguarde pista livre. Andando. Vitor Romeu, uniforme controle. Em regra de voo visual, no atraso conhecido a reportar, frequência livre para coordenação em pouso. Vitor Romeu e uniforme. Bono 561 no check trem, pouso autorizado. Pistão no zero, vento variável, 5 nós. Livre pouso, baixei para voo, Gol 560. 561. No 621, decolado ao 1400, controle no 208. 208, obrigado e um bom dia. No 621, muito bom dia. No 621, contato, mantém nível 360, no perfil da saída do Bavia, saída da El. Via da El, não tem chance de voar da El, não? Utilizado no rumo de Dael, gol no 621. Dael, gol no 621. M1140 para o táxi, o Piauí de 91. Nossa autonomia de 2 horas e 30, alternando Salvador. M1140, segue via Engie Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1008. Seita 29. Segue Alfa, Chimiante da Juliette. Alfa, Chimiante da Juliette, 5-6. 1864, papelete final do procedimento, chame Torre 1-1895. 295, boa tarde, obrigado. Boa. Muito boa tarde, continue a aproximação, agora é a autorização de todos. Vai dar. Ela é 6140, ponto de operação. É 140, mantém o ponto de espera, aguarde. 1864, tem livre pouso no zero, vento 240 graus com 89. É 4, se quiser autorizar o acionário com lá imediato, tá tempo. Estou passando o marcador externo, determinação do sistema que o seu pouso primeiro, depois do decolar. Obrigado. Nada. Obrigado, irmão. Juliette, posição 06. Juliette, posição 06, 51. Seu nome chamou? Confirme apenas o horário do plano. Para os 15? Da Fox Prossiga? Deixa agora distante. O 1094, deck acionamento no 10. 1094, no cordão 10, está autorizado para o SPECT e para o TAC. Tomarei, 94. Autonomia 21, chame Recife agora na frequência 251, alterna 33-195, voo no 621. 251, 3395, voo no 621, obrigado e um bom dia. Boa viagem. O Xenem 1140, ali mantém 10. Ali mantém 10, o Xenem 1140. 1864, no solo 08, livre direita 121, decimal 9. 219, bom dia. Bom dia. Solo Salvador, bom dia, 864, virou. 8864, segue via Alfa, Chimete da Juliette. Alfa, Chimete 864. O Elcio, Delta Fox. Confirme apenas a, o pátio se encontra. Gente, Eco Delta Fox, Salvador Paramount de São Paulo, 1000 pés, decolado 17, curva à direita, corredor axé. Voo 208, controle, acione 01135 no transponder. Eco Delta Fox, correto, confirme o PLB? 07 a bordo, acionamento, táxi, decolagem com a torre 1, 18, decimal 95. Zero 094, táxi 165, 13:30, João Pessoa. 1094, segue táxi via Engen Alfa, no ponto de espera da 10, chame turre em 118, decimal 95, QNH 1018. E Alfa 1895, com o meio 18, 094, bom trabalho. 1864, quanto ao 5? 5, 864, espera que a pouco. Proa 040 para divisa. Precisar de divisa necessários após autorizado direto no rumo de Jamon. Gente, após divisa, Jamon. Azul 4082, acione o modo agente, desça via chegada Mária até a altitude 3000, ajuste no 018, aguarde procedimento ILS X-Ray. Azul 4082. Azul 4082, desça 3000 via Mária, localizado X-Ray. Diga. Dica 26, Salvador para Serra Bravo e Yankee Serra, 200 via Golf 677, após segue conforme a rota do plano. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída da El, Coral. 1208 controle, 5161 no transponder. Yoga 26, após a decolagem, primeira curva será à direita, 5161 o transponder e o controle é 120.8. Correto, acione e chame pro táxi, o jogo é 26. Solo, bom dia. É o Tan, Papa Tango, Mike X. Lima. Prossiga. O Mike X. Lima está no gate número 8, ele precisa de autorização de reboque para o Pátio Union, remota 13. Autorizado do portão 8 para remota 13. Autorizado, mantendo a escuta permanente. Ok, autorizado, mantendo a escuta permanente. Antena 7, aporte pronto, ataque da Fox. Ano 094, decolou 105, controle 1208. 08094, bom trabalho. Eu não confirmo a rota que se encontra no seu plano? Amador, gol no 094, boa tarde. Precisa manter a proa, temos formação à esquerda. Bruno 094, contato, tudo na TNV 370, autoridade de visa, após voo em direto no rumo de Cogibo. Cogibo, voo no 094. Controle, Salvador, um computer, né, 62.5, passando no 70, parou no 50, chegada a Mari. Canal 6255, acena a identificação, dessa via chegada à área até o nível 050, aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste no 098. Oxané 6255. 6255, DFG até o 050, aguarda o X-Ray para 100. Ó, confirmando, a informação aqui está passando procedimento em Uduís. Corrigir aqui, houve algum equívoco, mas porém o procedimento é o ILS X-Ray. Perfeitamente, vai executar o X-Ray então, obrigado. Canem 6140, chame agora Recife, frequência 12685, alterno 2545, Canem 6140. 2545. Tem livre decolagem 17, vento 210 graus com 49. Rodão do zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, 5154 o transponder. Autorizou Guarulhos no nível 360, perdulou no zero rota do plan. Decolou no zero curva direita, percida é o Mônica. Controle 208, 5154, código azul, 4317. Mas da El, Leda, pode Leda, Mótima. A El, Leda, Mótima. Chama o pushback acionamento, azul 4207. Claro. Com 1094, prossiga. Pode dizer, é possível coordenar por aqui, nós vamos manter a proa 30 por mais 20 milhas. Autorizado desvios, aguarde a possibilidade para o TI, 1094. Guardando na faixa. Delta Fox, decolou 18, controle 120, decimal 8. 1208, grato. Controle Salvador, bom dia, o Eco Delta Fox, decolou do bombamento, acionado 0135. Salvador, bom dia, Mike, Henrique, Oscar. E o pé, se aposta passando o farol da barra, Eco Delta Fox. Mantém mil pés, reportará no francês do farol da barra, o Delta Fox. Mike Antioca está aqui no pátio 3, posição 2 de Romeu. Solicita autorização para rebocar a nave pátio 1, posição 8. Mike Antioca, autorizado do pátio 3, 2 Romeu, reporte para ingresso no pátio principal, o Mike Antioca. Positivo, reportar na entrada do pátio principal. Autoriza a sessão por 045. Inicialmente 2.500 pés, direto morro, aguardando a possibilidade do 045. É por Delta Fox. 2.500 da presente direto morro, Delta Fox. Bono 094, autorizado, vai direto a Buco. A Buco, Bono 094. Delta Fox, você fala a pro ideal para amor? 253. Sente. Oscar, confirma se já finalizou o reboque? Positivo, ainda não tem. Eu tô iniciando agora. Aqui é que Oscar, sente. É. Solo é o Papatango, Michael Sue Lima, informando o tempo de reboque. Obrigado, bom dia. Michael Sue Lima, sente. Do 4082, desse mantém 2000 autorizado final do procedimento LS. Informa o vento, já está de 240 graus com. São 220 graus com 0,6 nós com rajada até 10 nós. Sim, 4082. 1094, estamos em Recife agora na frequência. 1-2685-1-2545-094. 2-2585-1-2545-094, bom trabalho. Desse mantenha 4.000, Oceané 6255. Restrito 4.000, 6255. Siga para o solo. de aguarda instante, o Olímpio 02. Na 6200, desse mantém nível 050, aguarde o procedimento de LS X-Ray, ajuste 9018. Assistente autorizado o táxi reporte na hotel para cruzamento da pista no 028, GOQ 26. Assistente autorizado, é por outra foto. É outra foto. Salvador, o 6255 pode considerar em táxi 5000? Ali eu deixei instruções, deixando a 6255 até 4000 inicialmente. Aguardando para continuar a descida, devido a tráfego aí à direita, visual, mantendo 2.500 pés. Ao atingir, mantenha 4.000. Ok, inicialmente até 4.000, grato, 6.255. Acho que vem, ainda informa o vento de 2.20 graus com 0.8 nós até, vou chamar 6.255. Confirma a instrução para 6.255? Entendi? Eu não entendi a sua última instrução, 6255. Estou transformando o vento. Está já de 230 graus com 08 nós. Gente, até agora a torre me informou que a pista será 190, ok? Devido à formação, tem uma formação aí na final da 10, da 28. Prejudicando a aproximação até para a cabeceira 28. Acione 5144 no 34. Manhado chame para acionamento táxi, limpo 02. Acione, chame para o táxi. A ITAP mantendo 2.500. 3.500, 6.255. É 3.500, pés inicialmente. 3.500, 6.255. Azul 4082, chame torre 118, decimal 95. 1895, 082, obrigado, boa tarde. Solo Salvador, Mike Henrique Oscar, pode adentrar a pátio 1 para a posição 08? Autorizado, ingresso do pátio principal para a posição 08. Trato. Azul 4207 está na ponte 3 para o pushback e acionamento. Autorizado, botão 3, no botão 3 chama para o táxi. Autorizado, chama a táxi do 207. Papá Romeu, Charlie, Alfa Tango, prossiga.